Eu quero te adorar mesmo com o meu silêncio, Senhor. Quero dizer que te amo, mas eu não sei como. E assim as coisas lindas que eu preciso dizer permanecem escondidas no silêncio do meu ser. Quero dizer que te adoro, mas quase sempre eu choro. E assim a melodia da mais linda canção permanece prisioneira dentro do meu coração. Eu voz se cala, mas o meu silêncio.